Foi difícil seguir a vida sem ti. Não dá pra ser feliz com alguém que infelizmente só me deixa. DJ Josué. Sem ti, não dá pra ser feliz com alguém que infelizmente só me DJ Josué.